Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Sexta-feira teve uma reunião entre o prefeito Reni Pereira e membros do seu secretariado. O que é que temos para comentar a respeito? Bom, de fato, começou às 8 horas lá no Palácio Cataratas. O Reni reuniu todo o secretariado, primeiro escalão, e lá conversaram, falaram, ouviram. E dá-lhe conversação. Cada secretário tomou a palavra e contou o que é que vem fazendo. No íntimo, cada secretário estava lá. E foi feito, na verdade, um balanço do primeiro ano de administração Reni Pereira. A rigor, o que se comentou lá, e o Reni endossou esse raciocínio, é de que, dado as condições precárias que o Reni pegou a prefeitura, que o Paulo Macedônio deixou, espécie de um presente de grego para o Reni, todos sabem disso. Porque a prefeitura, quando o Reni assumiu, ela não tinha nem certidão negativa, porque era dívida para tudo quanto era lado. Isso é fato verdadeiro, ninguém inventou. O Paulo deixou uma dívida aí de quase 100 milhões, um passivo. Limpou o tacho. E o Reni teve que declarar moratória, isso já é sabidamente de todos. Durante 60 dias, depois prorrogou por mais 30, 90 dias, houve uma moratória. Enfim, na reunião foi considerado os resultados positivos, dadas as condições que pegaram a prefeitura. O Reni pediu mais empenho do secretariado, ele quer mais, o Reni sempre quer mais, ele quer mais produção. Pediu também que as diretorias das várias secretarias, que haja uma interlocução maior entre os diretores e os secretários, e foi isso que se passou. Todos os secretários, quando falaram, tomaram a palavra, colocaram os cargos à disposição. O Reni não demitiu ninguém, mas numa entrevista que ele deu aqui nesse final de semana ao microfone da CBN, ele vislumbrou que poderá ainda este ano fazer alguma modificação em algum dos setores. É isso aí, Guilherme. Outro assunto político de relevância neste fim de semana e também relacionado à prefeitura é a questão do orçamento, que foi finalmente aprovado na Câmara Municipal. Mas detalhe, numa sessão no sábado à tarde? É verdade, curioso, né? Mas não foi a primeira vez, nem será a última, que faz essas reuniões de afogadilho. Enfim, foi aprovado lá pelos nobres edis o orçamento da prefeitura, que será da ordem de 800 milhões de reais que a prefeitura terá à disposição para gastar em 2014. É muito dinheiro. Isso vem corroborar aquilo que eu sempre digo. Foz do Iguaçu é um município muito rico. Nós temos muito dinheiro para gastar. Agora, se nós tivéssemos o dobro desse dinheiro, 1 bilhão e 600 milhões, nós gastaríamos do mesmo jeito, porque as demandas que o município tem são muito grandes. Haja dinheiro para cumprir todas elas. 800 milhões que serão gastos da seguinte forma: a metade dessa dinheirama vai praticamente para 3 segmentos, Secretaria de Obras, Saúde e Educação. Vai consumir mais de 50%. O restante fica para manter o custeio da máquina, a folha de pagamento é pesadíssima, e também as outras secretariazinhas. Portanto, o Reni terá 800 milhões para gastar, foi aprovado o orçamento. Tivemos esse fim de semana também a libertação do ex-delegado-chefe da Polícia Civil aqui no estado do Paraná, o delegado Michelotto. É um tema que você comentou na semana passada em várias oportunidades. O que significa essa libertação? Bom, significa agora? O seguinte, né? Que cumpriu-se a lei, né, Guilherme? Porque ele estava preso preventivamente. E a prisão preventiva, ela tem prazo para iniciar-se e terminar. Ela terminou porque a prisão preventiva deste senhor foi decretada por 5 dias. Acabou os 5 dias, o GAECO peticionou para o Tribunal de Justiça para que a prisão fosse mantida e o Tribunal de Justiça entendeu que não. Então, expirou o prazo da preventiva e ele foi solto. Portanto, nesse sábado, o senhor Max Vinícius Michelotto foi para casa abraçar os seus entes queridos. Só tem um detalhe, o processo continua em curso, ele é réu no processo, até porque não tem a menor possibilidade da justiça não acatar a denúncia do GAECO. O processo vai prosseguir e ele, para o resto de seus dias, ficará conhecido como um delegado-geral da Polícia do Paraná, que esteve esteve preso acusado de crimes graves. Isso fica na ficha da pessoa. É difícil tirar isto aí. Mesmo que amanhã ou depois ele seja inocentado, todos haverão de se lembrar que ele esteve preso. Esse é o coisa ruim da prisão. Tem novidade nas livrarias, Lucas? Tem. Tem um livro fantástico aí do Marco Antônio Villa, que é comentarista da TV Cultura, escreve para jornais como Folha de São Paulo, para o Estadão. O Villa é muito inteligente, ele é doutor em história, né? Escreveu um belo de um livro, chama-se Década Perdida. O que que esse livro fala? O Villa pegou os 8 anos do governo, os 2 mandatos do governo do Lula, que foi de 2003 a 2010, e depois pegou mais 2 anos da Dilma, 2011 e 2012. E fez um apanhado muito bem feito, o livro está muito bem entabulado, ele cita aquelas coisas que nem, nada que ninguém bem informado não saiba. Mas enfim, o livro está muito bom. Eu comprei no sábado aqui na livraria da cidade, quando foi domingo à noite eu terminei a leitura. São 287 páginas, gostoso de ler, e depois que você termina de ler, você fica realmente com a sensação de que foram 10 anos perdidos. Por quê? Porque houveram tantos escândalos nesses 10 anos de governo PT, os avanços foram pífios. Nós tivemos, por exemplo, vamos dar um exemplo, em 2012, o PIB brasileiro cresceu 0,9%, e também falou-se muito no ano crucial para o governo do Lula, que foi 2005, que foi o ano que estourou o Mensalão. Enfim, eu recomendo para aquelas pessoas que têm o bom hábito da leitura, que vá e comprar o seu Década Perdida, do Marco Antônio Vieira, um livraço que eu recomendo. Eduardo Lucas, você volta amanhã? Eu volto. Tenham todos um bom dia.